gangsters da escuridão, vulcão em erupção, entraram na ação, os irmãos da nação, totalmente contra a lei de todos, cuzão. Não faço rap por mídia, não faço rap em vão. Então, vai em frente, siga sua trilha. Se você é muito louco, maluco, perca a linha. Vai em frente se você é o grande sabido. Se você é o bandido, então faça o serviço. Tenho livre-arbítrio, liberdade de expressão. Infelizmente, lei do cão, muitas mortes em vão. Aprofundando a madruga do rolê na rua, acendo um cigarro, a rotina continua. Por isso que nós somos os guerreiros da nação. Somos da FGE, família gangsters da escuridão. Lendo com essa lei do cão, nós somos manos da escuridão. Convivendo com essa lei do cão, nós somos gangsters da escuridão. Convivendo com essa lei do cão, nós somos manos da escuridão. Convivendo com essa lei do cão, nós somos gangsters da escuridão. Os polícias eram pra proteger a comunidade, mas só passam mal o exemplo de nós pra sociedade. A merda do governo, só olham pros melhor, não olham pra nós, as vilas tão ficando pior. Por isso que o banditismo tá cada vez maior. A merda do sistema faz os manos de paz ficarem sem dó. Política, polícia e religião, ao invés de darem paz e proteção, só dão decepção. O rap nas vilas não é mais como de antes, mas o meu é arrepiante pra estremecer os seus altos falantes. Então pare, Minas, manos, preste atenção. Tem uma 12 cano cerrada dentro do meu coração. Comparando os planetas, o nosso é inferior. 2007 nesse mundo é ainda um show de horror. Infelizmente é o ódio que me predomina. Tenho o prazer de descontar ele nas minhas rimas. Por isso que nós somos guerreiros da nação. Somos da FGE, família gangsters da escuridão. Vendo com essa lei do cão, nós somos manos da escuridão. Com essa lei do cão, nós somos gangsters da escuridão. Convivendo com essa lei do cão, nós somos manos da escuridão. Convivendo com essa lei do cão, nós somos gangsters.